prostrar. Me dá mais forças porque quero seguir. Eu não nasci pra ficar vivendo jogado assim. Eu posso me levantar se tu olhares pra mim. Eu te estendo a minha mão, te peço vem me ajudar. Me tira daqui do chão, só tu podes me salvar. Estou aqui, vem me ajudar. Somente para ti. Vem tocar dentro de mim. Purificar, pois necessito te sentir. Minha oração é pra pedir o teu perdão, a tua unção. Pois quero ver o teu espírito fluir. Eu não nasci pra ficar vivendo jogada assim. Eu posso me levantar se tu olhares pra mim. Eu te estendo a minha mão, te peço vem me ajudar. Me tira daqui do chão, só tu podes me salvar. Eu não nasci pra ficar vivendo jogado assim. Eu posso me levantar se tu olhares pra mim. Eu te estendo.